prisão sem muro, respeitando as normas desse jogo sujo. Nos altos e baixos da vida, moeda pra cima, no cara e coroa, qual é sua sina? Decida, não perde no tempo, reflita, que o futuro vem que vem como vento. Os danos ninguém cobra, a revolta explode. Entra a cova, o inferno está lançada, a nossa sorte, roleta russa, hipnose, neurose, o jogo, dedo no gatilho, vacila otário, hemorragia, sangue nos ouvidos, uma legião para sempre. Ferido e marcado pela precisão do tiro, tiro, tiro. Seus passos, sua sombra no túmulo. Ele não é Deus, mas faz o jugo. Inimigo nas colas, um alvo nas costas. Vai devagar. A marginalidade anda com o pé na cova. Preparados para se transformar em fantoches. IML, artigo polícia. A morte. Qualidade de vida, a chance é mínima. Então que e eles com sua demagogia. Aqui é periferia, aqui a gente convive com essa sina. Inseriram a química, vários fulano vão dando partida dessa vida fudida, nota 10 pra burguesia. Deus os acomoda, por essa desigualdade e descrença ele chora. Cai uma tempestade impiedosa, nego, de sangue. E aí, doidinho, chega aí, fi, tá correndo por quê? Tá que com isso, medo? Mano, tô correndo aí, não. Você falou que ia trazer meu dinheiro, cadê tu? Cadê o dinheiro? Vou levar, chega mano, aí, mano, calma, não corre tá não, aqui, aí. Mano. Você não me dá meu dinheiro até hoje, vem invadir seu barraco, botar fogo, bater na cara daquela puta aí, que tá lá dentro, doido. E ela não. É, fizão, a vida custa caro. Pra nós aqui então, correria, tem que ser versátil. O tempo passa, nos desgasta, drogas, prostituição, punição no martelo. Cruz credo, justiça é falha, vida de cão, pobre no laço, periferia é mó rabo. Infelizmente o sol escurece para alguns, sem ele próprio perceber que o céu tava azul. Contei os segundos depois de um ataque tic-tac, ele não reage. Se ele está pardo como a morte é um milagre. O moleque cresceu brincando de ladre e farda. A violência repentina marcava pra sempre. Entrou pro crime, não foi diferente. Reduziu sua sorte, assinou sua pena de morte. Com o nariz e a boca se reduzindo a pó. Eu tenho dó, te juro, que ali não é Deus quem faz o seu jugo. Seu mundo ficou injusto porque sua comodidade tranca sua. Sua liberdade, essa prisão sem muro. Eita, o número da besta. Junte os ingredientes, qualquer um cria um criminoso por ser independente. Faz parte do plano, a marginalidade rende uma trinca de dinheiro. Nos quatro cantos, seja você mesmo, pobre, humilde, mas verdadeiro. Pra não se foder nas consequências do teu próprio erro. Deus está acima de tudo. E ele entra e sai na hora que ele quer. Dessa prisão sem muro.